Pantera, desconta do CD, bicho, umas duas cervejinhas, bicho. Dá pra ser? Vendeu quatro, né? Essa se chama Homem Pássaro. Porrada!